Controle 119, decima 8, transponder 5511. Informativa 300 atualizado para Porto Seguro, API 50, Israel, Leda Bidev, da 10, curva direita, 5511, transponder 119, decima 8, controle, o tanto 3602. Confirmando, está nível 300, copiou? Isso no setor. O meu Oscar falou os 23, frequência livre estacionar. Bom dia. Lima Justo no 015, reporte para o ingresso no 7. Papai, o meu Lima Linha ainda decola no 7, vento no 80 grau, 07 nós. Aliás, decolar, papai, o meu Lima. Decolado 224, controle 1998, bom voo. Confirma a frequência? 1998. 198, obrigado. Papai Romeu Lima, decolado 225, controle 1998, bom voo. 1998, obrigado, até a volta, senhora. Bruno 983, bom dia, contato radar. Suba para o nível 360, pro de Leida. 360, Leda, dá presente? Mesmo. Sente, Leda, dá presente, acelera para o 360. Controle Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima, decolado da 17 na sua escuta até o Costa Azul. Triplo Papá Romeu Lima, entre a decolagem no litoral, 506. Estou confirmando o seu destino? Vai fazer um pouso no Costa Azul e decolando a sequência para Itaparica, senhor. Romeu Lima, informa na final para você. Vai informar na final o Romeu Lima. Controle Salvador, 3896, Romeu Lima. Bom dia, 3896, identifique, chega da Mari na proa de Itape, desça para o nível 050. Oscar Papa Golf, Guanambi, Pátio 5, copia? Golfo autorizado Guanambi 080, direto, decola no 7, direita na Coral, controle 119, décima 8, transponder 5503. Saída é Coral, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, POB. Começa na meia táxi com torre, 11895. Controle, o Papa Romeu Lima já avisou com o povo. Questão livre, Romeu Lima. Livre, chama por regresso. Galeão, VOB 142. Quando traz a 7, taxa direita, via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre. 11895, altímetro 1-0, no 5. Centro, direita, Índia Alfa, ponto de espera 2895, 1-3-7, boa. Lado trip 5490 para puxa acionamento. 5490, remoto no 4, autorizado, chama a torre. Nota 3602, puxa Controle Salvador, gol 1260, passa 210, formação Lima. 260, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou o tímetro no 095, Vigilante. Desce para 050, chegada a mais, 1015, 1260. Salvador, bom dia, 1397, no ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, gol no 397, Alinda, cola no 0, vento 130 graus, 062. Alinda, cola no 0, gol no 397. Salvador, trip 5490 com 48 a bordo, 4 horas e 10, alterna Aracaju para o táxi. Pode confirmar o só para o BOB? BOB 48. 48, gente. O trip 5490 guarda para o táxi. Tem uma aeronave de ataque, puxou no 07, está impedindo o seu inicial táxi. Onde se viu? Tá, tá visual, começou. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251-9133-25, boa viagem. 251-2325, gol 93, bom dia. 13325. Oba, 3325, gol 93, bom dia. 96, desça para 2000 pés. Ajusta o altímetro no 095 e faz no localizador. 2015, aposta no localizador da 3896. O controle de tanto 3896, libera a gestão ETAP. Autorizado. Obrigado. Muito bom dia, Gol 1397, passando 1800 pés. 397, contato radar, sobre o nível 360, perfil da El. Subida da El, subindo para 360. Apagou, oficial, modifique sua saída para agora e aval direto. Oscar Papa Golf, livre acionamento, chame para o táxi. 5490. A transmissão tá muito ruim, não consigo copiar. Pode prosseguir via pátio, já passando o TAN, senhorita? O senhor... Não, ultrapassar o TAN não pode. O senhor pode ficar retaguarda, eu tô aguardando iniciar o táxi. Aguardando. Só no TAN 3602 agora para o táxi. Ah, o TAN no Galeão. São 3h41 de autonomia, POB de 1962. Do 3602, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro na 095. Juliette Alfa, ponto de espera de 23. Se você quiser autorizar o 304 e aí para passar, sem problema algum. 3602, pode prosseguir o táxi como número 1. Não vou autorizar a ultrapassagem, a gente não faz isso. O senhor pode prosseguir, a torre é 11895 a frequência. Gente, a minha sugestão seria a gente prosseguir pelo Juliette, ele parte e ingressar depois na nossa frente, a gente aguarda ali na Alfa. Afirmativo, então o senhor prossegue via Juliette, aguarda na Alfa e o triple ultrapassa. Obrigado, senhor. 5490, pode prosseguir via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chama a torre 11895, altímetro 10 no 5, é prosseguir como número 1. Afirmativo, Índia, tá, muito obrigado aí, amigo. Bom voo pra vocês. Nada, obrigado, igualmente. Mandando 500 pés pelo acerto. Você 500 pés, informe, passando o farol da barra. Vai informar, passando o farol da barra. Está com 3 a bordo, o Romeu Lima. Juliette, tá? Eu vou pela Alfa, lá você vai pelo Pátio, tá? Afirmativo. Já vou pelo Pátio aqui. Salvador, trip 5490. Trip 5490, a linha aí decola no 0, vento 130 graus, 069. A linha decola. Salvador Ground, good morning, Brazilian Force 2591. Brazilian Force 2591, ready to copy. Ready to copy. Brazilian Force 2591, clear to Salvador, Brasília, flight level 380, via upper zoo 17. Departure from runway 10, right turn, Goli, departure and Ofito transition. Control 119.8, Skok 5514. Brazilian Force 2591, clear, Brazil, flight level 380 via upper zoo 17. Take off runway 10, after take off turn right, Goli departure of fifth transition, control frequency 119.8, squawk code 5514, Brazilian Force 2591. Brazilian Force 2591, call me red for startup. I will call you Brazilian Force 2591. 5490 copiou a torre? Eu acho que ele já foi. Bom dia, o TAN 3602. Está no ponto de espera pronto da 10. Bom dia, TAN 3602. Ali mantém 10. Ali mantém 10, 3602. Terminação, constante, locais, Romeu Lima. Livre, está grave, ó. Controle. Controle. Chamador Trip 5490. 490, contato radar, suba nível 200, perfil MOM. America 980, please set up and push, call me right for deck. Clear to start and push, we call you right back for deck. American 980. 1895, bom pulso. 1895, obrigado. Controle, o trip 5490, poderia confirmar, chegou intercortado. Corredor Shell, controle 119.8, aciona 0151. Para 2000 pés, estou tímido no 0-5, forma o localizador. Para 2000 no 0-5, tomara localizador, Gonão 260. 3198 da TAN, desça para 3000 pés, ajuste no 0-5. Com 1015, 6000 pés, eu tenho 3198. Em 11895, Alfa Vitor Gillette. Controle Salvador, trip 5490. Sua para o nível 200, perfil Momo. Autoriza da presente direto Petrolina. Negativo, mantém perfil. Manteremos. Pagou, falei, mantendo o 7. 3896, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 069. Livre pouso, tá 3896. 602, decolado aos 40, controle 1998, bom voo. 198, graças, senhorita, uma boa tarde. Boa. Vitor Juliette, ajuste no 015, reporte ingresso no 7. Controle, bom dia, TAN 3602. 602 ainda é a torre, no 98. Desculpa, senhorita, obrigado, hein? Obrigada, tenha um bom voo. Para 360. Passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. Controle, boa, Delta 3602. 3602, contato radar, suba para o nível 300, vou direto da El. 300, da El, 3602. Cono 397, recebeu o controle? 209, boa tarde. 209, boa tarde. 7, recebeu o controle? 4297, escuta. A formação foi para um 397, da Gol. Em Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 62-3896. Última tem 6 mil pés, está 3,92. Isso para 3 mil pés. 3 mil pés, está 3,92. 980 with information, Mike, we're ready for taxi. Yes, ma'am, with information, Mike, we're ready for taxi. Roger, American 980, clear taxi via Julian Alpha, holding point, runway 10, tower 118, decimal 95, Skok, correction, altimeter 31015. Okay, ma'am, Julian Alpha for the taxi, holding point, runway 10, the tower will be 118, decimal 6, and we are ready for the taxi with the altimeter 1015. 1896 da passagem a um Boeing da American Lines, Juliette, eu posso ingresso 06. Parola. Marília, pode conferir, eu posso me dar o parola. Controle, Papa Golf. Siga. Decolou na Gole. Suba para o nível 0, correção. Suba para 4 mil pés no perfil da Gole, Oscar, por favor. Golf vai bater o perfil da Gol. Cono 260 no localizador. Chega. Já no lock? Afirma. Let aproximação, chame 28895 com pouso. 28895, obrigado. 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 015, forma localizador. 2000 vai formar no localizador, tá? 3198. Cidade Petrolina da Presente, seu Patrip 5490. Em Salvador, Gol 1260. Do 4207, reduz a velocidade para 200 nós, desça para 3000 pés. Ajuste no 05. 109, vai descer para 3400. Tem meu vento para o Gol no 260? Vento no 20 grau 05 nós, Gol no 260. Sente, Gol no 260. Que 207 da Azul, reduza para 1809. Forma tráfego, posição de 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés, Bravo November, 2 alto. Estabilizou no localizador, tá? 3198, mapa estabilizado. 3198, complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Obrigado, até a volta. Trip 5490, vou direto Petrolina. Direto Petrolina, Trip 5490. Diego 3198, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardado. American 980 3602, espaço nível 160, chame centro Recife, frequência 125, 3325, boa viagem. Isso é para 2000 pés, informe no curso localizador. Informará, 2007. Bom, 260, livrou no circuito. 260, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 1260. Good morning, American 980, holding short, runway 10, ready for takeoff. Pista 10, altimetro 1095. 315, Liliposa, da 3198. 3895, bom pouso, azul 4207. Obrigado. Quilo Tango Romeu para ingresso no Interlagos. Quilo Tango Romeu da presente, voo rotatório, Quilo Tango Romeu. Vitor e Juliette voa na proa de Paripe, Vitor e Juliette. Paripe, Vitor e Juliette. O azul 4207, estabilizado no ILS, 8 dias. Gente, azul 4207, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Tower, good morning, American 980, holding short, runway 10, ready for takeoff. Azul 4207, American 980, roger, hold position. Holding short, American 980. Juliette, aguarde para decolagem. Romeu da presente, voe para a curta final da pista 17. Da presente, curta final da 17, Romeu. Já desceu para mil pés, meu? Ele está Romeu autorizado a descer para mil pés, que ele está Romeu. Autorizado, meu pé, Tango Romeu. 198, solo 52, direito 1219, bom dia. 3 de Juliette. 19, bom dia, Tango. 3199. 3198, sim. 3198, por gentileza, agilize o táxi via pista, tem um travo na curta.